Artigos originais. Ensino colaborativo, a percepção dos professores do atendimento educacional especializado de uma rede municipal de ensino. Autora, Renata Fernandes Fantassini, doutoranda em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. Docente tutora dos cursos de graduação e pós-graduação, presencial e ensino à distância, do Centro Universitário Claretiano de Batatais e professora da Rede Municipal de Ensino de Batatais. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/00485209115766659. E-mail, refantassini@hotmail.com. Autora, Tárcia Regina da Silveira Dias, doutorado em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Foi docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Campus de Araraquara. Atualmente é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro Universitário Moura Lacerda. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/55745789256256. E-mail, trsdias@gmail.com. Resumo. Tendo como ponto de partida o processo de inclusão dos alunos com deficiência intelectual na escola comum, surgem alguns questionamentos, entre eles, um pertinente à necessidade da reorganização desta escola e a implementação da proposta de ensino colaborativo. Qual será a percepção dos profissionais da educação, especializados em educação especial ou não, sobre esta proposta? Foi com base nesse questionamento que este recorte da dissertação, sobre a reorganização da escola para atender o aluno com deficiência intelectual, teve-se como objetivo geral investigar a percepção das professoras acerca do conhecimento sobre a proposta de ensino colaborativo para a organização da educação inclusiva para o atendimento do aluno com deficiência intelectual na classe comum e sala de recursos multifuncionais. Participaram desta pesquisa, professoras que atuam na equipe de atendimento educacional especializado neste município. O método utilizado foi a aplicação de entrevistas semi-estruturadas para conhecer as suas percepções sobre a proposta de ensino colaborativo para os alunos com deficiência intelectual. A análise dos dados foi articulada com a fundamentação teórica a partir de estudos disponíveis na literatura da área. Os resultados apresentados demonstraram que, apesar de algumas professoras especialistas apresentarem maior compreensão do que seja a proposta de ensino colaborativo numa perspectiva atual, ainda é preciso investigar a formação dos professores, principalmente quanto a permitir a compreensão da importância das ações compartilhadas e práticas colaborativas. Conclui-se então, que há necessidade de se investir na capacitação para o ensino colaborativo, para propor novas estratégias de parceria e entrada do professor especialista na classe comum para realizar o acompanhamento do aluno com deficiência intelectual, para orientação e trabalho conjunto com o professor da classe comum. Palavras-chave: inclusão, deficiência intelectual, ensino colaborativo. Introdução. De acordo com o documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, Brasil, 2008, página 10, a educação especial. Abre aspas. A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Fecha aspas. Abre nota. Esclarece-se no presente artigo os termos educação, ensino comum e regular serão utilizados como sinônimos. Fecha nota. Tal proposta tem como princípio os direitos de todos os alunos a uma educação de qualidade. Consequentemente, a pesquisa pretende considerar a escola e as condições de ensino no contexto da educação inclusiva como principais focos de análise. Mendes, 2010, página 39, acredita que, abre aspas, um dos pontos-chave da reestruturação escolar seria, portanto, o aperfeiçoamento da prática docente, a introdução de novas estratégias de ensino para que o professor saiba trabalhar conteúdos curriculares diferenciados e adaptados para todos os alunos, tenham estes necessidades especiais ou não, fecha aspas. Portanto, a motivação deste estudo surge neste momento da história da educação no Brasil, quando ainda não se testemunhou uma mudança no nível de investimento na organização da educação inclusiva, visto que, abre aspas, faltam aspectos básicos para garantir não apenas o acesso, mas a permanência e o sucesso desses alunos com necessidades educacionais especiais matriculados em classes comuns, fecha aspas, Mendes. 2006, página 399. Ainda conforme o documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Brasil, 2008, página 5. Abre aspas, ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas, fecha aspas. Observa-se que, se essas mudanças estruturais e culturais da escola não forem implementadas, os alunos público-alvo da educação especial não vão encontrar, nas escolas comuns regulares, as condições mínimas que tanto necessitam para aprender. Visto o que, atualmente, apesar de a escola garantir o acesso, não tem garantido a superação da exclusão e a democratização das condições de ensino, o que significa favorecer o acesso ao conhecimento e aproveitamento acadêmico. No que diz respeito da escola atual, Mendes, 2010, página 32, considera que, abre aspas, num primeiro momento, os indivíduos com necessidades educacionais especiais tiveram sua inserção garantida não apenas na legislação, mas na realidade, preferencialmente na classe comum das escolas públicas. Entretanto, seria conveniente ressaltar que a mera inserção na classe comum não garante a educação de qualidade. A inclusão é um processo que leva tempo porque envolve, além do acesso, a permanência e o sucesso na escola, fecha aspas. O panorama anteriormente descrito mostra a importância de se investigar, nesse momento do processo de implementação da educação inclusiva no Brasil, os diferentes espaços educacionais organizados os alunos público-alvo da educação especial, especificamente com deficiência intelectual, em diferentes municípios. Neste sentido, o ensino colaborativo, que envolve a parceira entre os professores do ensino comum e do atendimento educacional especializado, revelou-se outra categoria importante ao longo da análise, pois questiona a parceria existente entre professores especialistas no atendimento educacional especializado e professores da classe comum, ocasionando o seguinte questionamento: como você vê o trabalho da professora da classe comum com você? Há uma parceria? Vale retomar e ressaltar o objetivo principal deste recorte, foi conhecer e refletir sobre a percepção das professoras acerca do conhecimento sobre a proposta de ensino colaborativo para a organização da educação inclusiva para o atendimento do aluno com deficiência intelectual na classe comum e sala de recursos multifuncionais de uma rede municipal de uma cidade de pequeno porte do interior do estado de São Paulo. Nedotologia Método. Universo do estudo. Este estudo foi realizado em um município de pequeno porte do interior do estado de São Paulo, com aproximadamente 60 mil habitantes, no qual os alunos público-alvo da educação especial estão sendo encaminhados progressivamente para diferentes espaços educacionais da rede regular de ensino, entre eles, para as classes comuns e recebendo apoio nas salas de recursos multifuncionais. Participantes. Visando conhecer a percepção das professoras acerca do conhecimento sobre a proposta de ensino colaborativo para a organização da educação inclusiva para o atendimento do aluno com deficiência intelectual na classe comum e sala de recursos multifuncionais. Foram entrevistadas todas as professoras que compõem a equipe do atendimento educacional especializado deste município. Procedimentos de coleta de dados. Após consentimento da secretária da Educação, solicitou-se que as professoras de sua equipe de atendimento educacional especializado fossem consultadas quanto à disponibilidade e necessidade de participação das mesmas nesta pesquisa. Após tomarem ciência do projeto de pesquisa e concordarem em participar da mesma, foram encaminhados também os termos de consentimento livre esclarecido para cada uma delas. Após os esclarecimentos e assinaturas dos termos de consentimento livre esclarecido, para investigar a percepção das professoras acerca do conhecimento sobre a proposta de ensino colaborativo para a organização da educação inclusiva para o atendimento do aluno com deficiência intelectual na classe comum e sala de recursos multifuncionais, elaborou-se um questionário, tendo como roteiro inicial da entrevista semi-estruturada que foi construído. A partir das informações e descobertas realizadas no primeiro semestre. Para definir o critério de inclusão dos participantes, ficou acertado entre orientadora e orientanda que das 12 professoras que participaram da primeira etapa, P1, P2, até P12, sucessivamente, 9 participariam deste segundo momento, as professoras P1, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10 e P12. As demais foram descartadas previamente, pelos seguintes motivos: P2 é professora de apoio da educação de jovens e adultos noturna, não sendo especializada e não atuando diretamente na sala de recursos multifuncional. A P6 trabalha somente em sala de recursos para deficientes visuais. O nosso foco são os alunos com deficiência intelectual, e a P11 se encontrava afastada de suas funções para a conclusão do mestrado. Cinco professoras foram entrevistadas. Essas entrevistas foram gravadas e, em seguida, transcritas na íntegra. As outras quatro professoras responderam ao roteiro das entrevistas por escrito e/ou digitadas em suas casas, fora do expediente e entregaram pessoalmente ou enviaram por e-mail. O procedimento de coleta de dados ficou assim definido porque a coordenadora da Educação Especial solicitou que se enviasse o roteiro de entrevistas primeiramente para ela, e em seguida, às professoras, orientando que, apesar de haver autorização da secretária de Educação do município, estas deveriam ter a liberdade de responder ou não às entrevistas, bem como deveriam ter a opção quanto à forma de fazê-lo. Ou seja, poderiam responder por meio de entrevista gravada, por e-mail, ou até mesmo manuscrito, ficando a critério de cada uma das professoras combinar com a pesquisadora a melhor forma, desde que não se atrapalhasse os atendimentos nas escolas. As entrevistas foram previamente agendadas e duraram cerca de 30 minutos. As perguntas consideradas para a elaboração deste artigo foram: como você vê o trabalho da professora da classe comum com você? Há uma parceria? As conversas informais com todas as professoras também constituíram importantes fontes de coleta de informações. Para que estes dados não se perdessem, os registros eram feitos logo após a saída do campo. Procedimentos de análise de dados. A partir das questões abertas, utilizou-se o critério da análise das respostas agrupadas, depois de identificados os seus aspectos comuns. Para analisar as entrevistas, após a transcrição de cada uma delas, leitura e releitura, foram definidas as categorias a serem analisadas, sendo apresentada neste momento somente a categoria Ensino Colaborativo para o Aluno com Deficiência Intelectual. As respostas foram analisadas tendo como base a literatura pesquisada. Esta pesquisa foi elaborada dentro de uma abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa se mostra como o caminho ideal para uma pesquisa como a que este trabalho propõe, considerando a subjetividade dos dados e a flexibilidade na sequência das etapas da pesquisa, Trivinus, 1992. Desenvolvimento. Antes de iniciar a análise da categoria pertinente a este artigo, foi preciso compreender a definição muito utilizada atualmente para ensino colaborativo. Abre aspas, o coensino é um modelo de prestação de serviço de educação especial no qual um educador comum e um educador especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar a instrução de um grupo heterogêneo de estudantes, sendo que esse modelo emergiu como uma alternativa aos modelos de sala de recursos, classes especiais ou escolas especiais, e especificamente para responder às demandas das práticas de inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais, fecha aspas, Mendes, 2006, b, página 32. Portanto, o ensino colaborativo, que envolve a parceira entre os professores do ensino comum e do atendimento educacional especializado, revelou-se outra categoria importante ao longo desta análise, pois questiona a parceria existente entre professores especialistas no atendimento educacional especializado e professores da classe comum, ocasionando o seguinte questionamento: como você vê o trabalho da professora da classe comum com você? Há uma parceria? O ensino colaborativo assume como uma das suas vertentes principais a relação entre o professor regente de classes inclusivas e o professor de sala da sala de recursos. Percebe-se, na fala da P3, um início de compreensão do que seja o ensino colaborativo. Abre aspas, a parceria entre os professores da sala regular com a professora do atendimento educacional especializado tem dado muito certo. O professor da sala, juntamente com o professor do atendimento educacional especializado, verificam e avaliam se os serviços e recursos do atendimento estão garantindo a participação do aluno nas atividades escolares, bem como nos vários ambientes de aprendizagem. Com base nessas informações, são reformuladas as ações estabelecidas novas estratégias e recursos, bem como o refeito plano de atendimento educacional especializador para o aluno. O professor deve estar em parceria com todos os professores, artes, educação física, informática, etc., e profissionais que atendem o aluno, fecha aspas, P3. Ressalta-se no relato dessa professora, única a explicitar a colaboração existente entre professor da classe regular e professora do atendimento educacional especializado, tendo como base a definição de Mendes, 2006, b, na qual as professoras verificam, avaliam juntamente e reformulam o plano individual. Ressalta-se a importância de estender as parcerias a todos os professores e profissionais que atendem esse aluno, como base para a construção da rede de apoio. De acordo com as respostas da grande parte das demais professoras especialistas, P1, P8 e P12, estas não conseguiram explicitar claramente o que seja o trabalho colaborativo. Pode-se verificar que ainda é necessária a compreensão do que seja o ensino colaborativo na concepção atual. Nota-se que parece permanecer a compreensão numa concepção mais tradicional em que se tem o trabalho da educação especial paralelo ao trabalho da escola comum, em que o professor da classe comum se mostra capaz de reconhecer a importância do trabalho do professor especializado, de seguir orientações e conseguir compreender que essa parceria visa principalmente o desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual. Esses professores, contudo, na sua maioria, não abre aspas, planejam, instruem e avaliam a instrução, fecha aspas, juntos. Para ilustrar esta situação, apresenta-se a transcrição das falas de algumas professoras. Abre aspas na grande maioria, pois existe envolvimento das profissionais e conhecem o trabalho, suas fundamentações e as necessidades. Fecha aspas, p. 1. Abre aspas, a parceria é necessária e acontece porque o que ambos profissionais querem é promover aprendizagem. Fecha aspas, p. 12. Abre aspas, sim, temos uma parceria, que visa o desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual. Fecha aspas, p. 8. Abre aspas, os professores de um modo geral são orientados e se preocupam com a aprendizagem de seus alunos com deficiência intelectual que são acompanhados pela sala de recursos. Fecha aspas, p. 9. Já as demais professoras especialistas, P4, P5, P7, P10, também acreditam que esta parceria existe entre a maioria dos professores, mas não deixam de citar que ainda existem algumas que apresentaram, ou ainda, apresentam resistência, deixando claro que hoje estão mais abertas, mas que ainda há um longo caminho a percorrer para efetivar o ensino colaborativo. Segue a transcrição das falas destas professoras. Abre aspas, pela maioria dos professores há uma parceria mútua, mas não deixa de ter alguns problemas com uma minoria, que faz de conta que existe um trabalho comum, mas quando deparo com esse profissional em sala de aula acompanhando o aluno, vejo que tudo o que foi orientado vai por água abaixo. Fecha aspas, p. 4. Abre aspas, na maioria das vezes existe sim uma parceria. Existe uma minoria de professores que são mais resistentes em mudar sua prática de tantos anos, para tentar de outra forma, a qual está sendo orientada. Porém, acabam adaptando atividades como tentativa de que o aluno alcance sucesso na sua aprendizagem. Fecha aspas, p. 5. Abre aspas, digo que sim, mas é preciso pensar em outras intervenções, a fim de garantir o estreitamento dessa parceria. O aluno deve ser responsabilidade de todos os envolvidos e os planos de atuação metas, planejadas juntos e aplicadas, cada um em sua função e espaços. O professor do atendimento educacional especializado não deve se responsabilizar sozinho pela evolução do aluno, ou ser o único a estimulá-lo. Fecha aspas, p. 7. Abre aspas, no começo desse trabalho, foi bastante difícil esse trabalho conjunto com as professoras das salas regulares, hoje esse quadro já é bem diferente, as professoras estão mais abertas a novos conhecimentos, mas para que a inclusão ocorra de fato ainda temos um longo caminho a percorrer. Fecha aspas, p. 10. Observou-se que os depoimentos destas professoras indicam maior compreensão do que seja o trabalho colaborativo, ou pelo menos elas apontam limitações no trabalho e, ao mesmo tempo, caminhos de superação. Cabe aqui ressaltar uma breve análise em relação à expressão abre aspas faz de conta fecha aspas, usada pela P4, que nada mais é, segundo fontes, 2009, página 207, abre aspas, do que o reflexo da ausência de um trabalho colaborativo fecha aspas, em que o planejamento, um aprendizado que precisa ser construído, também deveria ser colaborativo. Portanto, constatou-se, assim como fontes, 2009, página 206, abre aspas, que ensino colaborativo ainda é um desafio e que os professores não estão totalmente preparados para dividir a regência da sala de aula. Fecha aspas, no relato das professoras, P5, abre aspas, professores que são mais resistentes em mudar sua prática de tantos anos. Fecha aspas, e da P10 abre aspas, no começo desse trabalho, foi bastante difícil esse trabalho. Fecha aspas, é importante considerar as dificuldades do professor da classe regular, pois segundo Glatt e Blanco, 2009, página 30. Abre aspas, verifica-se que os professores regulares não têm experiência com esse tipo de alunado, e mal dão conta, em suas classes lotadas, de um número grande de alunos que, embora não tenham deficiências específicas, apresentam inúmeras dificuldades de aprendizagem e ou de comportamento. Os professores especializados, por sua vez, vêm construindo sua competência com base no conhecimento das dificuldades específicas do alunado que atendem, dando ênfase à diminuição ou compensação dos efeitos de suas deficiências. Fecha aspas. De um modo geral, tem-se que destacar as dificuldades da formação dos professores que parecem as principais barreiras para a transformação da política de educação inclusiva em práticas pedagógicas efetivas, pois afeta tanto aos professores do ensino comum, quanto aos da educação especial que lhes deveriam dar o suporte. Na resposta da professora P7, abre aspas, o professor do atendimento educacional especializado não deve se responsabilizar sozinho pela evolução do aluno, ou ser o único a estimulá-lo, fecha aspas. É possível visualizar uma denúncia lógica de que a criança com deficiência intelectual ainda é vista como responsabilidade do professor especialista e, portanto, pertencente só à educação especial, o que não procede. Uma vez que o aluno é responsabilidade de todos os envolvidos, ou pelo menos deveria ser. Sabe-se que o professor não deveria ser considerado como o único responsável por esse processo, embora seja um elemento fundamental na construção de uma escola inclusiva. Ainda esse respeito, num contexto bem mais amplo da educação, pode-se remeter ao pensamento de Pimenta, 2002, página 11, sobre o professor, abre aspas, significa considerá-lo como chave definitiva e importante para a mudança e a melhoria da escola, fecha aspas. Dentro de um contexto geral, as respostas ao questionamento sobre parcerias vão ao encontro das ideias de Fontes, 2009, página 76, que considera vantagens e dificuldades no ensino colaborativo em relação à educação inclusiva. Abre aspas, em relação às vantagens, cita-se a melhoria da aprendizagem dos alunos e um crescimento profissional entre professores com formações diferentes. Entre as dificuldades está a instalação de ambientes de tensão entre estes profissionais, motivada, em parte, pela indefinição de seus papéis em sala de aula. No entanto, alguns destes autores apontam uma fragilidade teórica na área que ainda não apresenta subsídios para afirmar quais as vantagens deste tipo de ensino, fecha aspas. Mendes, 2006, B, página 32, afirma que, abre aspas, o foco desses estudos está ainda mais na defesa do uso do modelo, e não nas formas de como implementá-lo, fecha aspas. Segundo Fontes, 2009, página 76, abre aspas, consequentemente, porque há pouco conhecimento sobre este modelo de ensino para favorecer a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais específicas, fecha aspas. Vale destacar que as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Brasil, 2001, indicam que entre os serviços de apoio pedagógico especializado realizado nas classes comuns estão, abre aspas, atuação colaborativa de professor especializado em educação especial, fecha aspas, artigo 8º, inciso IV. Por sua vez, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, Ministério da Educação, 2002, em nível superior, apontam, em seu artigo 2, abre aspas, a necessidade do desenvolvimento de hábitos de colaboração em equipe, fecha aspas, inciso V, como aspectos a serem observados na formação docente. Algumas professoras mostram que conhecem o que é ensino colaborativo na percepção de Mendes, 2006, B, ou seja, dentro da perspectiva atual, e outras professoras são capazes de formular caminhos para que o município possa atingir essa perspectiva. A esse respeito, o Heredeiro, 2010, página 197, orienta que, abre aspas, a implantação de propostas com o intuito da construção de uma educação inclusiva requer mudanças nos processos de gestão, na formação de professores, nas metodologias educacionais, etc., com ações compartilhadas e práticas colaborativas que respondam às necessidades de todos os alunos, fecha aspas. Os dados também permitem concluir que é preciso investigar a formação dos professores, se esta permite ações compartilhadas e práticas colaborativas. Observou-se que algumas professoras especialistas compreenderem que a indefinição dos papéis entre professores da classe comum e do atendimento educacional especializado e a oferta deste serviço apenas em salas de recursos multifuncionais paralelas à classe comum podem contribuir para a permanência de processos segregados. Na tentativa de superar esta dinâmica, sugere-se que é preciso pensar em formação permanente não só do professor especialista, mas também do professor regente da classe regular, mesmo que estejam sendo propostos caminhos, estratégias para a entrada e o trabalho do professor especialista na classe comum, para realizar o acompanhamento do aluno com deficiência intelectual, para orientação e trabalho conjunto com o professor da classe comum. Pois a formação conjunta poderá implicar em uma condição na qual ambos se sintam responsáveis pelo aluno, possibilitando o sucesso no processo de inclusão escolar. Considerações finais: a realização deste recorte de estudo permitiu alcançar o objetivo principal, que era conhecer e refletir sobre a percepção das professoras acerca do conhecimento sobre a proposta de ensino colaborativo para a organização da educação inclusiva para o atendimento do aluno com deficiência intelectual na classe comum e sala de recursos multifuncionais de uma rede municipal de uma cidade de pequeno porte do interior do estado de São Paulo. No que se refere ao ensino colaborativo, apenas algumas professoras demonstraram maior compreensão do que seja o trabalho colaborativo dentro de uma perspectiva atual e conseguiram apontar limitações no trabalho e, ao mesmo tempo, caminhos de superação. Esses dados indicam que é preciso investigar a formação dos professores, não só do professor especialista, mas também do professor regente da classe comum, principalmente quanto a permitir a compreensão da importância das ações compartilhadas e práticas colaborativas. Sugere-se, portanto, a necessidade de se investir na capacitação para o ensino colaborativo, para propor novas estratégias de parceria e entrada do professor especialista na classe comum para realizar o acompanhamento do aluno com deficiência intelectual, para orientação e trabalho conjunto com o professor da classe comum. Aqui, a implementação do ensino colaborativo poderá implicar em uma condição na qual ambos os docentes se sintam responsáveis pelo aluno, possibilitando o sucesso no processo de inclusão escolar. Os resultados obtidos neste recorte da pesquisa apontam para a relevância da Secretaria Municipal de Educação, do município estudado, investir na formação continuada dos professores, com foco na proposta de ensino colaborativo, a fim de colaborar com a efetivação das práticas inclusivas. Sugere-se ainda, a partir dessa pesquisa, implementar novos estudos que tenham como objetivo investigar o trabalho pedagógico realizado na sala de aula visando acompanhar o desenvolvimento e o aproveitamento acadêmico do aluno com deficiência intelectual de maneira mais sistemática. Referências Brasil. Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília, DF, 2001. Brasil. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, MEC-CESP, 2008. Disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaidosespecial.pdf. Acesso em 20 de junho de 2011. Fantasini, R.A.F. A Organização do Ensino para o Aluno com Deficiência Intelectual em Diferentes Espaços Educacionais, 2013, 118-F. Dissertação, Mestrado em Educação, Centro Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, 2013. Fontes, R.S. Ensino Colaborativo, Uma Proposta de Educação Inclusiva. Araraquara, Junqueira e Marim, 2009. Fontes, R.S. et al. Estratégias Pedagógicas para a Inclusão do Deficiente Intelectual no Ensino Regular. INGLAT, R.org. Educação Inclusiva, Cultura e Cotidiano Escolar. Rio de Janeiro. Sete Letras, 2009. Glatt, R., Blanco, L., M., V., Educação Especial: O Contexto de uma Educação Inclusiva. Glatt, R., Org. Educação Inclusiva, Cultura e Cotidiano Escolar. Rio de Janeiro. Sete Letras, 2009. Heredeiro, é essa a escola inclusiva para fazer frente a ela, as adaptações curriculares. Acta Centrarum, Educacion, Maringá, V3, V2, N2, página 193, 208, 2010. Disponível em http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/acta-se-educ/artigli/view/9772. Acesso em 15 de janeiro de 2013. Mendes, E. G. Inclusão Marco Zero, começando pelas creches. Araraquara, Junqueira e Marim, 2010. Mendes, E. G. Perspectivas para a construção da escola inclusiva no Brasil. Em Palhares, M. S. Marins, S. Org. Escola Inclusiva. São Carlos, Edufiscar, 2002. Mendes, E. G. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, V11, N33, página 387, 559, 710, 2006, A. Mendes, E. G. Colaboração entre Ensino Regular e Especial, O Caminho do Desenvolvimento Pessoal para a Inclusão Escolar. Em Manzini, E. J. Org. Inclusão e Acessibilidade. Marília, ABP, 2006, B. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE, CPNO sobrescrito 009/2001. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação Plena. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 de janeiro de 2002. Seção 1, página 31. Trivinos, ANS, Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais, a Pesquisa Qualitativa em Educação. São Paulo, Atlas, 1992. Artigo recebido em 29 de setembro de 2014 e aprovado em 12 de outubro de 2015.